Capítulo 3. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: "Peça o que quiser, e eu lhe darei." Salomão respondeu: "Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo?" O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu: "Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu: riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da Arca da Aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois, ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, duas prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: "Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou o meu filho do meu lado enquanto eu dormia, e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela que estava morto em meus braços. De manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu." "Não!" interrompeu a outra mulher. "O filho morto era seu, e o vivo é meu." "Não!" disse a primeira mulher. "O filho vivo é meu, e o morto era seu." E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: "Vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada." E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: "Cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma mulher e metade a outra." Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: "Não, meu senhor! Dê o menino a ela! Por favor, não o mate!" A outra mulher, porém, disse: "Muito bem, ele não será nem meu nem seu. Dividam a criança ao meio." Então o rei disse: "Não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe." Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele. pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça.